Quilo Romeu Oscar, não há tráfego conhecido nesse setor, apenas o Vitorino Juliette chamando na coordenação. Frequência livre, tem um bom pouso. Com o centro, também a rota que eles também possuem seria essa Upper Whisky 58. Então, o senhor terá que fazer uma CHG realmente com a sala IS, ok? Mudando essa rota. Positivo, eu já solicitei o dose para fazer isso aí. Gente. 4710, o tráfego está na sua posição de 9 horas, 11 milhas, com proaçu. Provavelmente está sobrevoando a ilha de Veracruz. Não recebo informação de sua altimetria. Gente, não temos a mesma, nem no TICAS nem no visual. Certo. Chiné 6314, boa tarde. Ajuste no 014, é o número 2 para o pouso. Segue um Boeing da Gol, aguarde pista livre, o vento 190 graus, uma dúzia de nós. 7, como 2, aguardando pista livre, chegando a 314. Confirme procedência e destino. Zara Cruz, ó, Salvador. O Mike Serra Fox, acione código 0122 e ingresse no corredor Vera Cruz e voe com pro de Paribas. Gente, vai lançar no corredor para a cruz e ingressou depois de Paris, na cruz de Paris, você é mais forte. Marcelão, boa tarde, Altan 3636 para as condições. 1-7. O 1807, solou aos 21, libere agora a direita e chame o solo em 219. Liberando a direita, 21 base pronto. Na 3636, chamando Marcel 01. Quando é o gol 1807. Gol 1807, prossegue via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o portão 04, gol 1807. 304. Rodou visual com campo 4710. Canal 4710, complete a aproximação, chame torre 1186. Muito bem, rapaz. Você era 2011 no controle Salvador? Go ahead. O senhor está transportando algum militar da Marinha? Afirmo, foi reportado operações que tem militares da Marinha, porém nenhuma autoridade, não oficiais generais. Certo. Ok, ciente. Autorizado 340, decolada 10 na Dial Leda, 1935 libera, 5002 é o transponder. O 3155 solicita, se possível, tentar coordenar com o centro. A gente está com órgão para transplante, tentar ver se a gente consegue por dentro pela Perusca 58. Ciente, aguarde coordenação. Tanto 3155. Muito grato. 3325. Primária, azul 4065. Vera Cruz para Interlagos, ou Serra Mais Foco, 3500 pés. 7, mantenha o corredor Interlagos do Mike Serra Foco. Interlagos, Mais Foco. Salvador, muito boa tarde, é o 4032 da Azul, do 1-0, transferência. Boa tarde, Azul 4032. Identifique, chega na Mari, desça para o nível de voo 050. 050 na Mari, obrigado, identificou. Salvador, Pantanal 4710, passando Simbra, baixado para lá. Pantanal 47 no 0, avistado. O ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pista 10. Vento 190 graus, 10 nós. Desça para o nível de voo 060. Para o 060 na área, pioneiro 12. General Force 2011, reduce to approach speed, report on localizer. Reduce to approach speed, we report established the localizer, General Force 2011. Zona 55, na escuta? Na escuta, prossiga. Autorizado então a aerovia Upper Whiskey 58, então a saída agora será no perfil, permanece perfil da saída da El, Leda, após a posição Leda, seria a posição Sagaz, Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu. Copiado, então 340 aprovada, decola da 10, com curva direita, Upper Whiskey 58, saída da El, Leda, após Leda, Sagaz. Altan 3155, muito obrigado pela coordenação e a cooperação. É, chama o pronto para acionamento, puxa, portão 07, Altan 3155. Chamará, obrigado. Vitor, Índia, Juliette, prossiga para o controle. Nova Tower, Brasília Force 2011. Brasília Force 2011. Continue approach and report passing outer marker with landing gear down locked. Adjust altimeter 1014 and just confirm your parking apron. Brazilian Force 2011, we will report the outer marker, military apron. Okay. Brazilian Force 2011, outer marker, gear down and locked. Okay, stand by, runway vacated, Brazilian Force 2011. Stand by, runway vacated. Pioneiro 1-2, controle Salvador. Na escuta, brasileira. Você tá transportando alguma autoridade? Negativo, autoridade. Sete. À direita e chame o solo em 219. Liberando a direita, solo 219, Pantanal 4710. Solo Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, liberou a direita, na sua escuta. 4710, ingressa via Alfa, reporta antes do ataque 6 Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, Pantanal 4710. Runway clear to Brazilian Force. 2011. Salvador, boa tarde, Papai Romeu Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, prossiga, boa tarde. 9 milhas, senhor, agora afastado de Salvador. Pessoal, pouso no 7 e solicita 1000 pés, por gentileza. Ok, o Mike Serra Fox, é, entendido, pouso na 17. E confirme a segunda solicitação. Solicita 1000 pés, se possível. Está autorizado. Reporte na quinta milha da final da 17, o ajuste é 10-14 e atente a pássaros durante a aproximação. Sente, Serra Mike Fox. Ingressa via Juliette para o portão 09. Via Juliette para o 09, Pantanal 4710. Salvador, o Gol no 649, com Romeu e Léo. Gente, o Índia November Alpha, mantenha o ponto de espera. 649. Ciente autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. Controle 199, decimal 35, aciona 55, 4, meia dúzia. Tá ok, então tá autorizado 240, guarda 10, curva direita, Dael, Leda, Rilhel, 1935 e aciona 5546. O Gol 649 vai chamar pronto no 3. Cliente, Gol no 649. Mike Fox é o número 1 para pouso na 17. O Mike Serra Fox, temos um Boeing da Gol na final da 1-0. Reporte na terceira milha. Depender do tráfego, o senhor. Depender do tráfego, pode ser que seja o número 1. A gente vai analisar na terceira milha, ok? Chame na terceira milha com o trem embaixo travado. Afirmativo, estou passando 5 agora. Gente. O Brazilian Air Force 2011 on the ground at 30, maintain this frequency and continue attacks via Alpha and maintain position on Delta. Continue attacks via Alpha, maintain position Delta, maintain this frequency, Brazilian Air Force 2011. Oi, Salvador, Gol no 396, obrigado. Tente Gol no 396, continue na aproximação, informa o tráfego na final da 1-7, aproximadamente 4 milhas. Reporte passando do externo, o ajuste no 0-4. Reportar passando externo, Gol no 396, no 0-4. Desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Autorizado, LS, descendo para 2 mil pés, o azul 4032. O ajuste em Salvador, 1-0-1-4. 1-0-1-4, gente, 4032. Minha gente, está recopiando. Uso, perfeito, via Dota, lá em São Paulo. Sim. Encerra, mais foco. E ajuste, pioneiro, 1-2. Passou, tá? Brasília Force 2011, vou te chorar pro runway, taxiway Delta. Ok, o Brasília Force 2011, maintain position. Ok, maintain position. Oi, o Gol no 396 passou, marca do externo. Passou externo, Gol no 396. Gente, Gol no 396, pouso autorizado 1-0, vento sul, 1-0 nós. Repouso, Gol no 396. Solo Salvador, é o WhatsApp 8443. O firme, quem chamou o solo? É o WhatsApp 8443, aguarda a autorização, Campinas, por favor. Campinas, nível 400. Informação a Romeu, número 2 para a cópia, aguarde. Pequena, escuta, obrigado. Se ajudar, Romeu. A torre já está com o tráfego rodando na rotatória e tem mais dois tráfegos para pousar na 1-0. Provavelmente só efetuar espera também. Ah, afirmativo. Já cruzando o eixo da 1735, agilize na medida do possível e aguarde liberação para o pouso. Deve, mais foco. Gol 9057, na escuta? Prossiga 9057. Já recebida a CHG, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 1-612. Controle 119, decimal 35, aciona 555-612. Autorizado para Campinas 360, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Leda Bridge, peso Luno 6, 1935 é o controle, transporta 5556, Gol 9057. Protejamento correto, estamos pronto para acionamento push, portão 612, Gol 9057. A gente está pronto para o pushback, acionamento. Ok, okay? Report, report again, okay? With two taxis on the military apron or on the authority apron. We will confirm to you. Wait a minute. Voo no 396, no solo aos 34, solo agora no 219. 219, voo no 396. 2 no setor, aguarde. Agora, 49. Solo, voo no 396, liberou. Voo no 396, táxi de Alfa, reportando seu táxi 3 Juliette para ingresso. De Alfa, reportando seu táxi Juliette, voo no 396. Voo 9057, autorizado acionamento, puxando pronto para o táxi. Dado, vai chamar para o táxi, 7. Dá 7. Tráfego da Azul, meia dúzia de milhas só tem. Para 2 mil pés, reduzindo para 1170, pioneiro 12. Fox 7, puxa acionamento. Azul 4032, estabilizado? Agora estabilizou no localizador, 4032. Passou Duna, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.6, tem um bom posto. 18.6, senhor, muito obrigado, um bom domingo. O pátio de autoridades, temos um Embraer da Azul 190 na final. Licença, para aguardar o pioneiro. Salvador, muito boa tarde, Azul 4032, está visual. O 4032, chame passando externo com o trem embaixo travada. Reporta, 4032. Serra Mike Fox, solo aos 36, backtrack autorizado. Informa o tráfego à sua frente que está alinhando na 17. Vai deixar o acesso livre à Bata. Confirmando, é pátio da Bata, não é isso? Afirmativa, senhor. Está visual com o tráfego, Serra Mike Fox. Tente. JetSpace, chame a torre em Salvador, frequência 118.6. JetSpace, 18.6, graças. Tá pronto para a cobre? Tá pronto, prossiga. Gente, autorizado Campinas, nível 400, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 1.62. Controle 119.35, aciona 5003. Autorizado Campinas, 400, decola da 10 no perfil da Tael, posição Leda, Bridge, intercepta a Perzolo 16, 1935, controle 5003, transponder, abissal 8443. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxe, parte 3, abissal 8443. Chamada pronta, obrigado. Para o táxi, o Xanair 6327, com 7,5 no POB, 2 horas, para alternar Salvador. Xané 6327, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 198, decimal 612, ajuste 10, 14, bom voo. 14, táxi autorizado Índia Alfa, ponto de espera 18612, 6327, obrigado, boa tarde. Voo 396, mantenha-se antes da táxi Juliette, o portão de destino será o 612, porém está ocupado no momento, aguarde. Torre Salvador, boa tarde, pioneiro 12, está no lote. Sente, pioneiro 12, continue na aproximação, número 2 para o pouso, segue uma Embraer da Azul, chame passando externo com o trem embaixo travado, ajuste 1014. Chamar externo com o trem embaixo travado, pioneiro 12, sente o ajuste. Salvador. O tráfego que o precede para 17 está posicionado de 1 hora, 7 milhas, com deslocamento sul, mantendo 1.500 pés. Afirmativo, manteremos 500 pés, atento ao tráfego, o Serra Serra. 396, mantenha-se antes da Taxi Juliette, portão de destino será o 612, porém, no momento encontra-se ocupado, é um Boeing da companhia, ok? E aguardando 612, agora não temos 96. Espera, Xené 6327. Atento posição. Passando externo, para baixar e travar, pioneiro 12. Tente, pioneiro 12, aguarde pista livre, o ajuste 104. Quais ajustes, qual foi o vento? O vento é de través direito, com 109, 190 graus, 109. Só para informação, o seu pátio de parqueamento será o pátio de autoridades. Afirmativo, tente, pioneiro 12. Esse plano? Afirmativo, aqui na nossa navegação também consta Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857. Gente, eu vou checar com a sala IS, então, porque eu ainda não tenho a THG. Assim que eu obtiver a THG, eu estarei copiando para o senhor, ok? Só confirmando se é o Galeão 360. Ok, obrigado. Paulo Salvador, 23155 para táxi, 233 a bordo, Galeão, 4 horas. Afirmativo, tem condição de curva à esquerda, reportar em Cléber Sandrade, ponto médio 910. Reportará lá o César. Gente, temos um tráfego na final da 17, ok? Reporte no Clériston Andrade e aguarde para cruzar a final da 17. Afirmativo, ciente do tráfego visual, reportaremos no Clériston Andrade, aguardando. O pioneiro 12, livre pouso 10, vento 190 graus, 10 mais. Livre pouso para o pioneiro 12. Sérgio Juliette, intercepta a final da 17, visual com tráfego da curta final da 10. Gente, o Vitor Índio Juliette aguarde liberação para o pouso e temos um tráfego também alinhado na 17 para decolagem, é um Cessna 150, ok? Aguarde liberação. Afirmativo, vai se ajustar aqui para pausar assim que ele decolar, positivo? Afirma. Tô em Salvador, pioneiro da ONU? O pioneiro 1-1, aguardando apenas o pouso do pioneiro 1-2, vai seguir o tráfego para o pátio de autoridades. Só mais 30 segundos. Paciente, vai cruzar para o pátio de autoridade após a passagem da aeronave da companhia, o pioneiro 9. O Índia November Alpha, Índia November Alpha, inicia de imediato a decolagem. Autorizado, decolagem da 17, vento 190 graus, 10 nós. Correu o Serra Serra no ponto médio 10, Clériston Andrade, visual com tráfego na curtíssima final. E visual com tráfego na espera, o Serra Serra aguardando ordens. Sim, tinha que ser a Serra, mantém o setor. No setor, aguardando. 050, a Maria Azale, a Sala, faz aí. Era pista 10 como número 3. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 6-12, ajuste no 0, 1-4. Gente, prezado, Índia, Alfa Espera, segue o Airbus. 1014, é 49, boa tarde. Aí. Vitor Índia Juliette, 2,5. Pouso livre, Vitor Índia Juliette, vento 190 graus, 10 nós. 90 graus com 190 nós, autorizado para zona 7, Juliette. Pioneiro 12, solo aos 42, libere à direita, solo 219. Libera à direita, solo 219, grato. Índia November Alpha, decolado aos 4-2. Mantenha a minha escuta, ingresse no corredor forte, aguardando para cruzamento do campo. Afirmativo, mantenha a sua escuta, ingressando no corredor forte, aguardando para cruzamento do campo, Índia November Alpha. O Yankee Serra Serra, tá visual com o tráfego na sua proa, cruzando agora? Afirmativo, na curtíssima final, visual com o tráfego. Gente, informe no solo controlado, o pátio é o 4. Afirmativo, informará no solo controlado, Serra Serra. Gente, vento 190 graus, 10 nós. 190 com 10, grato, Serra Serra. Oxené 6327, alinha e manter 10. Alinha e manter pistão 10, Oxené 6327. Livrou o pioneiro no 1, grato. Gente, pioneiro no 1. Funcionamento táxi e decolagem, Oscar Golf Serra. Falou, pioneiro 1-2. 4, reporte livrando a 17. O Oxené 6327, decolagem autorizada no 0, vento 190 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, Oxené 6327. O Índia November Alpha 360 longo pela direita, reporte na perna contra o vento, da 10. 5. 360 longo pela direita, reportará na perna contra o vento, da 10. Índia November Alpha. Delta, aguardando para o cruzamento da pista 1028. Pioneiro 12. Você vai engraçar aqui a direita na Delta, aguardando para o cruzamento. Pioneiro 12. Salvador, gol 9037 para o táxi. 190 a bordo. 4 horas e 14 de autonomia, altera com 3155. 157. 190 a bordo, autonomia de 4 horas e 14. Gente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 18 decimal 62 e ajuste 10-14. Gol 9057. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto 010, torre 118, 6, ajuste 04. Só no ato 8443, parte 3 para o posicionamento. 8443, parte 3, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, ato 8443. 935. Controle 1935-6327, obrigado, boa tarde. Azul, governo companhia, ingresso do Juliette, para o 62-396. Azul 4032, seguindo o Boeing à sua frente, da Gol, ingressa via Juliette para o portão 08. Vai seguir a aeronave da Gol à nossa frente. Juliette vai para o 08-4032. Gente, aos 45, IFA Serra. Aos 45, grato, IFA. O TAN 3155, decolagem autorizada, 10, vento sul, 109. Afirmativo iniciando a decolagem, na 10, TAN 3155, obrigado. Obrigado pela cooperação. 2, toma, muito boa tarde. TAN 3192, uma milha do externo, baixou e chegou. Toma na 10. Confirme o tráfego em módulo à torre. 3192. Gente, continue na aproximação, TAN 3192. Qual a distância da cabeceira 10? Passando agora sobre o externo, TAN 3192. Gente, aguarde pista livre. Tráfego da companhia já iniciou rolagem. Ajuste 10 no 4. Informa o tráfego Cessna 150 na perna contra o vento da 10. Não interfere com sua aproximação. Gente, TAN 3192. 29, identifique. Autorizada Sheila Bonf, deixa para o 040. Na Bonf até o 040, 7-2-5 segundos. TAN 3155 decolado aos 47-1935, é o controle. 1935, muito obrigado pela cooperação também. Realmente. TAN 3192, pouso autorizado no 0, vento é sul, 109. Repouso, pistão no 0, TAN 3192. O Índia November Alpha, faça um novo 360 pela direita e vai cruzar o campo na vertical da cabeceira 10, ok? O Índia November Alpha. Afirmativo, vai realizar um novo 360 pela direita, após cruzamento da cabeceira 28 na vertical. Isso. Negativo 28, autorizado cruzamento do campo sobre a cabeceira 10, observando o pouso do Airbus da TAM. 360 agora pela direita, aguarde para o cruzamento. Afirmativo, 360 pela direita, cruzamento será sobre a vertical da 10, ciente em 90 grau, para guardar a autorização. Estejamento correto, estamos pronto para acionamento, portão 04, acionamento push, gol no 785. Agora quando pronto, gol no 785. Oscar Golf Serra, chame na papá para ingresso. Bom, Amaral, Oscar Golf Serra. Gol no 649, na escuta da torre. Na escuta, pronto, gol no 649. Alinha e mantém após o pouso do TAM. Alinha e mantém agora então, gol no 649, 10. Índia November Alpha, cruze o campo com proa norte, reposte cruzamento efetuado. Cruzará o campo com proa norte, Índia November Alpha, cruzará após o vento cruzado, Índia November Alpha. Pioneiro 12, autorizado, táxi, até o pátio de autoridades. Um táxi para o passo de autoridade, pioneiro 1-2.